Eu escolhi a vida como minha namorada, com quem vou brincar de amor a noite inteira. Eu estou sempre em perigo e a minha vida sempre está por um triz. Se eu vejo correr uma estrela no céu, eu digo: Deus te guie, zelação. Amanhã vou ser feliz. É caminhando que se faz o caminho. Quem dera a juventude a vida inteira. Eu escolhi a vida como minha namorada, com quem vou brincar de amor a noite inteira. Vida, eu quero me queimar no teu fogo sincero. Espero que a aurora chegue logo. Vida, eu não aceito não a tua paz, porque meu coração é delinquente juvenil, suicida sensível demais. Vida, minha adolescente companheira, a vertigem, o abismo me atrai. É esta minha brincadeira. Eu estou sempre em perigo. O dia D, a hora H, a corda bamba, o bang, o clique do gatilho. Vida, agora eu te conheço. Calma, a tudo eu prefiro a minha alma. E quero que isto seja o meu brilho. Vida, agora eu te conheço. Calma, a tudo eu prefiro a minha alma. E quero que isto seja o meu brilho.